Amazonas é destaque nacional no melhoramento genético bovino. Bolsonaro diz que missão das Forças Armadas é defender a democracia. Pandemia acelera tendências de consumo, avaliam consultores. Produção pecuária avança no estado. Pesquisa mostra crise do emprego no PIN. Estas são as principais notícias no portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News. Testes realizados no Amazonas demonstram que o melhoramento genético bovino é uma realidade em termos de ganho de produtividade e também que é altamente sustentável. A prova vem nos resultados dos testes genômicos realizados pela empresa Zoetis em produtores atendidos pelo projeto de pecuária do Sebrae Amazonas. Em relação aos resultados quanto à produção de leite, a média obtida foi de 639 litros a mais, comparados com os animais da raça Girolando. O presidente Jair Bolsonaro disse no domingo que a missão das Forças Armadas é defender a democracia. Ele participou no último domingo, no Rio de Janeiro, de um velório de um jovem paraquedista que morreu em acidente durante treinamento. O presidente disse que a missão das Forças Armadas é defender a pátria, é defender a democracia. A nossa missão, a missão das Forças Armadas é defender a pátria, é defender a democracia. E como dizia, se tornou um grande amigo meu, o ex-ministro de Ondas Pires Gonçalves, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira. A indústria perdeu 24,3% de sua mão de obra, o equivalente a 30 mil postos de trabalho entre 2012 e 2018. Os dados são da Pesquisa Industrial Anual Empresa, PIA, divulgada pelo IBGE. A sondagem mostrou também que a indústria amazonense ocupou menos mão de obra do que a do Pará, no mesmo período. Em 2018, o Amazonas contava com 1.079 unidades fabris locais com 5 ou mais pessoas ocupadas, o menor número da série histórica fornecida pelo IBGE. O contingente total da indústria amazonense foi de 94.074 trabalhadores em 2018. O presidente da Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento, lembra que no período analisado, o Brasil passou por uma grave crise econômica. De 2012 até 2018, o Brasil passou por uma grave e grande crise econômica e as empresas precisaram se reinventar na busca da manutenção da sua competitividade e da sua produtividade. Então, altos investimentos foram feitos na automação, principalmente na automação, uma reengenharia dos seus processos e procedimentos, uma reestruturação do processo fabril, para que se mantivesse essa competitividade, essa produtividade. Em decorrência disso, que houve uma perda de postos de trabalho, mas também um ganho aí na produtividade. Cuidar de si sem perder a empatia e buscar conforto com consciência social e ecológica. Essas são as principais demandas dos consumidores pós-pandemia. Esse admirável mundo novo nem é tão novidade para as empresas de previsão de tendências. O que os consultores veem é uma aceleração de movimentos já esperados. O consumo pela internet, por exemplo, se intensificou de forma irreversível, mas esse crescimento quase compulsório também aumentou o desejo de se reconectar com gente de carne e osso. A aposta agora é em empresas que criem relacionamentos mais amigáveis, transparentes e resolutivos com o consumidor. Pesquisa trimestral de abate de animais e de produção de ovos de galinha do IBGE mostra que a produção pecuária no Amazonas voltou a apresentar resultados contraditórios no primeiro trimestre do ano. Os abates na bovinocultura e suinocultura recuaram em números de cabeças e peso de carcaças, ao mesmo tempo em que a produção de leite e ovos rendeu bons resultados aos produtores. A produção amazonense de ovos no primeiro trimestre desse ano apresentou um acréscimo de 1,21% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso dos abates, a sondagem do IBGE apontou para uma redução de 4,20% na produção local de carne bovina. O presidente da FAEA, Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Muni Lourenço, avalia que o crescimento na produção de leite de ovos decorre dos esforços dos produtores rurais em um mercado competitivo e fortemente afetado pela crise da Covid-19. O aumento da produção de leite tem relação direta com a trajetória de crescimento desse segmento em nosso estado, principalmente porque uma parcela significativa dos produtores e criadores tem investido em melhoramento genético do rebanho e intensificação da atividade com a adoção de novas tecnologias. Lembrando que todo dia de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas, temos a nossa live JCS 15, informação para quem decide, sempre com um bate-papo, uma entrevista, uma conversa relevante para os nossos seguidores nas redes sociais e também no nosso site jcam.com.br. Eu sou o Fred Novaes e essas foram as principais notícias do site do Jornal do Comércio no podcast JCAM News.